possibility. Contato radar, desça via chegada à Mari para 2.000 pés, ajuste 1.016, informe no localizador. 2.000 via Mari, 1.016 no ajuste, informar ao localizador na 746. Controle web 6746. Siga. Feliz ETAP, ou Duna na PRO, PRO 46. Pesado ETAP. ETAP na PRO, 6746, obrigado. 4 carriers, service is available, maintain for the Menlo 330. Report for the Sub-E1 intersection of the name 31217.5. Yeah. Controle o mensagem 46. Sim. Utilizador, nada presente? Utilizado. Próximo localizador. Obrigado, reportará. bem. Na ILS, torneio 186-6. 18-6, obrigado. Torre Salvador, web 6746. Externo agora, baixar travado. 46, pouso autorizado no 0, vento 170 graus com 3 nós. Autorizado pouso no 0, 6746. 746, são os 14, na minha escuta, portão 612. Você escuta para o 612 também, 746. Thank you. 182 para descida, chegando em 125 decimal 45.